Começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e a minha carteira não será perdoada. Eu sou o Will e eu espero não ter que trabalhar na esquina pra comprar mais jogo. Eu sou o Lucas Nakai e é muito jogo em 2017, né, gente? Cara, muito jogo. E olha só essas vozes maravilhosas que vocês ainda não ouviram aqui. Na verdade, vocês ouviram sim no especial de final de ano, mas não integralmente aqui no podcast. Temos a presença de dois lindos e queridos aqui. Um amigo de longa data já, que participava comigo em podcast dos antigos projetos que eu já participei. O Will, ou Will Black Music. Tudo bom, Will? Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Will, aproveitando, como vocês são primeiros, vou fazer uma pergunta assim, que vocês vão ter que responder na lata. Qual que é o seu melhor jogo de tabuleiro atualmente? Melhor jogo de tabuleiro atualmente? É. Projeto Manhattan. Projeto Manhattan, mas já tá na mão? Projeto Manhattan. Já tá na mão. Eu não tive esperança de, não tive paciência de esperar a pensamento coletivo. Uma amiga minha veio dos States, eu falei, cara, tá barato aí, traz pra mim logo. Foda-se essa porra, sabe? Tô esperando a minha versão aqui da pensamento e tá difícil, tá difícil. Pois é. E também temos a ilustre presença aqui de Lucas Nakai. Acho que é um dos maiores fãs de Star Wars lá no grupo do Jogatina no Telegram. É. Talvez. Eu acho que a gente pode falar isso, é, né? E aí, pessoal? Bom, e Lucas, qual que é o seu jogo favorito atualmente na coleção? Porra, essa pergunta é difícil, hein? Cara, tem que responder na lata, sabe? Melhor, assim, melhor, mais divertido, que é o que eu gosto mais. Cara, eu acho que é o que você mais gosta. Olha, eu acho que atualmente o que eu mais gosto é o Arcadia Quest. Arcadia Quest, é um jogão, hein? É, mas é o que eu me divirto mais atualmente, assim, mas eu acho que se for pegar, assim, o jogo, como um contexto geral, eu acho que o meu preferido é o Star Wars Rebellion. Cara, Rebellion, cara, deve ser muito maravilhoso esse jogo. Tô louco pra jogar. Eu, assim, teve uma época que eu tinha separado grana pra ele, daí eu comprei outra coisa. Eu não lembro o que eu comprei, mas eu até cheguei, pedi, eu paguei a prévia, assim, que você tem que pagar pro um rapaz que importa pra gente, e eu peguei esse dinheiro e converti pra outro jogo, entendeu? Não lembro, eu lembro que você ia comprar e você converteu em outro jogo, eu lembro. Sim. É, e meus amigos falam, tipo, que tem, eles falam, cara, que é o melhor jogo que representa Star Wars que existe, assim. Não, isso de longe. A única falha dele, assim, né, pode ser que seja uma falha, é que ele só é pra dois jogadores, né? É, o Lucas Cabeça deve ficar louco. Deve ter um ataque, porque é difícil você conseguir mesmo por causa disso, né? Você vai sempre jogar com outra pessoa só, então é que se vir um grupo maior de pessoas, você nunca vai conseguir jogar ele, né? Especificamente, uhum, né? Então, verdade. Então, por isso que ele não vê tanta mesa aqui na minha casa. Complicado. Jogos para dois jogadores, se você tem um grupo assíduo ou se tem uma frequência de amigos na sua casa, é muito complicado colocar na mesa, né? Sim, é complicado, porque sempre vem assim, se vem sempre só três, se vier três, assim, que é o, né? Uhum. Já não dá mais pra jogar ele, e aí nunca vê mesa. E ainda tem o problema de que a pessoa que tá na sua casa está disposta a jogar um jogo pra dois, né? Isso é muito complicado. Mas enfim, a gente vai falar de diversos jogos que foram anunciados, foram prometidos, ou existe rumor deles pra ser lançados aqui no Brasil. Em 2017, a gente vai falar uma lista de como tá o mercado atualmente esse ano, nosso top 3 jogos que a gente aguarda, e também o cenário internacional lá no final desse podcast, mas a gente vai pra leitura de comentários lá no Taio de Comentários e a gente volta na sequência. Então vamos lá. De comentários aqui no Jogatina BG. Eu estou aqui hoje com a Jéssica. Oi, galera! Estamos hoje para passar alguns recadinhos importantes e também para ler os comentários relativos ao último programa que a gente fez sobre Jogatina de Férias, que o pessoal comentou lá. Mas os recados importantes primeiro, votação do prêmio Ludopedia. É, não esqueça, esse programa tá saindo hoje, dia 31, e agora em fevereiro já começa a votação. Então, ó, tem um mês, hein? Não vai perder a oportunidade. Tem um mês. E exatamente, além disso, você pode votar na gente quanto melhor podcast e também quanto melhor conteúdo audiovisual com o nosso canal do Jogatina BG. Falando em canal, altos vídeos sobre jogos de civilização. Rolou uma série, uma maratona lá de civilização. Teve um top 10 dividindo em duas partes e também um top lista de desejos de jogos de civilização. É, vamos ver quantos vão ser cumpridos esse ano, né? É, a lista de desejos é complicado porque jogo de civilização é sempre caro. É, e não é todo mundo que você consegue reunir, né? Tem jogo que é muito complicado, tipo, por exemplo, um dos comentários que a gente teve lá no tópico do Jogos de Civilização foi que muita gente não concordou com o meu terceiro lugar dividindo Nations com Through the Ages. E Through the Ages é um jogo assim que é muito mais, eu falei, é um jogo muito mais conhecido contra um jogo nada conhecido. A gente chegou a jogar, né, o Through the Ages. Sim, chegou. Só que ele é um pouco mais burocrático, né? Ele não fluiu tão bem quanto o Nations flui, né? O que o pessoal fala bastante dele é que ele tem mais a sensação de você construir sua civilização. O Nations, pelo argumento ali, por exemplo, do Ligonati, do Curitiba Lúdica, ele disse assim que o Nations, no turno você tem um exército gigante e de repente você substitui aquilo por um teatro. Então fica meio estranho numa linha de tempo, sabe? Ele não é tão realista quanto o Turnier. Mas eu acho legal porque você tem uma alocação de trabalhadores, você controla muito o gerenciamento de recursos. Talvez como um jogo complexo de civilização, talvez fique, sabe? É, eu acho termo. Que o Through the Ages ele pega mais pra quem curte mais história, curte mais essa referência realista mesmo. Exato. Se você ainda não conferiu, vai estar no post desse episódio todos os vídeos de civilização que existem no canal do Jogatina BG. Aproveite também pra se inscrever no canal do Jogatina BG. A gente tá com bastante conteúdo vindo pra esse ano. Pra esse ano é boa. Pra esse ano e... É, agora que a gente tá aqui com um visual legal na casa. Sim. Tem muitos vídeos por vir, até porque agora não você não isso. Tá mais sozinho, né? É. Tem a assistência da Jéssica aqui. Se você gostou da fotografia do último vídeo, tá postando a câmera, tem que agradecer a ela, porque ela falou, não, faça isso aqui, faça aqui. E eu, opa, vamos aproveitar. Na verdade, a gente brigou pra caramba, mas você não entra no detalhe. A ideia é sempre melhorar o conteúdo e ficar mais dinâmico, sim, conseguir gravar mais vídeos, né? É, a Jéssica também, se vocês não sabem, ela fez a logo maravilhosa do Jogatina BG, então agradeçam a ela. É, tô sempre no backstage, mas hoje eu vim ajudar aqui no sabe, palco. É, você, como que é aquele carinha da banda que é o Road? É o Road. Road, é. O cara que monta o as cenário. Coisas e ninguém vê o cara trabalhando, não, né? Sim, também temos nossa fanpage no Facebook, facebook.com/jogatinabg, nosso Twitter, @jogatinabg, e também nosso grupo no Telegram, onde o pessoal interage lá, e também vai estar linkado pra vocês o nosso grupo no Discord. Eu fiz hoje, no dia da gravação dessa leitura de e-mails. Tem um novo grupo lá no Discord. Eu entrei em contato com o pessoal lá do grupo do Telegram e a galera concordou. Você pode ir lá se reunir com a galera pra jogar RPG, pra jogar Tabletop Simulator, pra só conversar, nem que seja só em voz ou seja também em chat. Fica à vontade. É, e uma vantagem do Discord é que ele funciona mobile, web, desktop, então isso. É bem acessível. E diferente do Skype, galera, você não precisa instalar um aplicativo no seu computador. Você pode entrar diretamente no navegador e funciona tranquilamente. Basta ter um microfone, né, um headset, sim, em geral, e assim vai. Bom, em relação ao último programa, tivemos alguns comentários da galera feliz da gente estar de volta. E um dos comentários que foi relativo ao comentário do Cabeça no episódio sobre o Shadowrun Crossfire, sobre a situação, em vez de colar a fichinha, no jogo tem uma ficha de progressão onde você cola adesivo, né? Uma das pessoas que comentaram aqui foi o Fabrício Carim 77. Ele disse que a alternativa que ele fez foi colar esses adesivos em tiles pra colar em cima da ficha. Em vez de colar na ficha e você gastar a ficha, ele colou em papelão, né? Pra paranar, assim. Um papelzinho mais duro. Sim. E foi legal a ideia dele, né? Porque sim, a gente tem uma questão, você que não tem essa noção de jogos Legacy, que você rasga carta. Não aceito coisa. Isso. Então, o Cabeça também não aceita, né? Tem jogo que você tem que rasgar carta. Não. Você, o cara morreu, rasga carta. É um jogo assim, você joga uma vez só, que é uma temporada. E esse jogo também é uma coisa um pouco semelhante, pelo menos na evolução do personagem, sabe? De você colar em cima da ficha e você inutilizar aquela ficha. Não, eu tenho muito carinho pelas coisas impressas, até porque uma parte do meu trabalho envolve isso e não jamais colocaria um negócio tão bonito. É isso aí. Bom, essa aqui então foi o Tarde de Comentários. Continue com o episódio sobre jogos aguardados de 2017. Então vamos começando aqui nosso papo sobre o ano de 2017. Dá pra fazer até uma retrospectiva dos dois últimos anos aqui pro Brasil com relação aos board games. E acho que os dois anos foram bastante marcantes aqui, porque não só de jogos novos que foram surgindo, mas também editoras que foram crescendo aos poucos, né? Principalmente ano passado, teve boas editoras que foram surgindo, editoras que estavam paradas e resolveram republicar novos jogos também, né? Eu não sei se vocês adquiriram muitos jogos nesse ano de 2016, aqui do Brasil pelo menos, que foram lançados. Com certeza. Eu acho que legal dessa parte, analisar principalmente quanto cresceu, é tipo, esse boom nesses últimos dois anos bateu curiosamente com quando eu comecei a ir com o hobby, né? Então, assim, eu vi quando eu comecei a comprar jogos que eu tinha, tipo, duas, três empresas que faziam jogos de tabuleiro, e agora eu nem sei mais quantas tem, sabe? Eu não consigo nem acompanhar mais o lançamento. Tipo, nossa, esse jogo saiu? Eu falei, como assim? Você não sabe nem o que tá saindo agora. Sim. Tanta coisa, assim. Eu fui olhar a lista do 2017 e falei, nossa, sabia que tinha tanto jogo anunciado pro Brasil não, em 2017. Tem muito jogo. jogo anunciado. E, sim, a gente chegou a fazer um no começo do podcast sobre os jogos que seriam anunciados também, que a gente tava de olho pra 2016. E é legal já de ver que a gente tá gravando agora final de janeiro, esse podcast ainda vai pro mês de janeiro ainda, e já tem jogo que foi anunciado pra esse ano, ou que foi postergado pra 2017, que já saiu, né, cara? Tem bastante jogo que saiu aí. Acho que dá pra citar, por exemplo, o Through the Ages, que é um jogo que eu achava muito difícil sair aqui no Brasil e saiu, né, cara? Apesar de ser da Devir, mas saiu. Saiu com alguns probleminhas, né? Probleminha chamado preço, mas saiu. Ah, esse probleminha é complicado, cara. Sempre é complicado. Ah, mas eu acho que esse problema do preço, justamente pela questão de tá crescendo o mercado e tá aparecendo cada vez mais editoras, eu acho que, assim, isso é bom pelo lado que pode ser que o preço dê uma nivelada, né? Justamente por causa da concorrência, né? Sim. De fato. Mas eu tava olhando, pelo menos, a questão do preço lá de fora, do Through the Ages, né? Dessa nova versão. Ele, se você for importar e caso você seja taxado, fica a mesma coisa ali. Jogos também que já foram já lançados oficialmente esse mês. Tem os jogos da Funbox, acho que ele, Pablo, já saiu já, né? Sim, já saiu. Pablo, saiu já também o Jorvik pela Conclave, saiu o Fire Team Zero, né? Fire Team Zero saiu. Sim, que a gente tava de olho. Também. Se você olhar, o começo do ano passado não tinha tanto jogo que foi lançado tanto em janeiro, né? Tanto coisa foi lançado em janeiro, assim, se falar, peraí, a gente tá em janeiro e já tem todo esse jogo? Não, e o mais impressionante é que boa parte dos jogos anunciados estão basicamente anunciados pro primeiro semestre, né? Sim. E a gente mal sabe o que pode ter pro segundo semestre que está por vir, né? Exato. Sim, exato. Sim. Acho que o que tá pro segundo semestre, que a gente vai falar mais pra frente, mas só pra citar aqui, por exemplo, o Spartacus, né? A Cronos Prometeu fez uma pré-venda lá de um jogo de reprint e colocaram pra o segundo quarto do ano, que fica entre o meio do ano e final, e a metade do ano ali, né? Entre maio e até agosto ali, pelo menos, né? Tivemos, infelizmente, a gente tava até discutindo no Telegram, que teve o anúncio do cancelamento do Imperial Assault, que o Nakai tava... E o Nakai, não só o Nakai, mas muita gente aqui no Brasil tava no hype pra pegar esse jogo, né? Nem fala. É um dos jogos que eu mais queria, porque eu queria tanto um jogo de Overlord com Dungeon Crawler. E a temática Star Wars ia pegar a galera de jeito, né? Só que... Cara, eu não sei se eles ficaram com medo da recepção, de se a galera não vai comprar, mas baseado em número de buster, número de coisas que você vai comprando pro jogo, né? Não sei se eles conseguiriam manter isso, né? Pelo comunicado que eles divulgaram, né? O motivo que eles deram foi que eles, né? É um pouco estranho, né? Porque, assim, essa informação eles já teriam antes, quando eles decidiram trazer o jogo, né? Exato. Porque eles viram que o jogo já tinha uma série de expansões, né? Porque como todo jogo da Fantasy Flight, né? Eles já fazem um monte de expansão pro jogo programada, né? O Imperial Assault, ele já tem, acho, se eu não me engano, são 4 expansões grandes, né? Que acrescentam personagens novos, história e tudo mais. E tem aquelas mini expansões, né? Que são personagens, né? Que se acrescentam e tem lá uma porrada, sei lá, mais de 30. Então o que elas alegaram é que se eles forem trazer o jogo agora, o jogo base, e acontecer semelhante ao que aconteceu no começo do X-Wing, que eles trouxeram o jogo base com várias expansões à frente, já no mercado lá fora, e o pessoal foi comprando lá de fora e perdeu o interesse em comprar o produto nacional. Então eles alegaram que eles decidiram não lançar o Imperial Assault agora, porque iam lançar o jogo base e não ia conseguir acompanhar, ficar frente a frente com lançamentos simultâneos com o exterior. E aí eles decidiram não lançar e ficar só focado em X-Wing e Star Wars Destiny, que tá começando agora, e nivelar os dois e lançar simultâneo esses dois mercados somente. Sim. Eu acho que o problema também foi que acho que ninguém esperava o tanto sucesso do Destiny, sabe? Isso. Porque, tipo assim, a gente fala, a gente vai cuidar do Destiny, que vai ser um joguinho que, o pessoal vai jogar mais ou menos, né? Porque a galera tem meio que ainda aquela ojeriza de trading card game, né? Que é um negócio complicado de fato, porque, né? É muito dinheiro envolvido, mas... Assinado sempre é dinheiro. Pois é. E aí você vê esse problema e fala, não, mas tá tudo tranquilo. E aí você viu que, tipo, já não tem booster pra comprar mais nas lojas, sabe? É. Então acho que eles ficaram... A Fantasy Flight subestimou, né? Também, né? Pois é, a própria Fantasy Flight não conseguiu manter, né? Lá nos Estados Unidos. Então acho que eles ficaram com medo, porque, tipo assim, trazer tanto uma cacetada e abastecer, principalmente, né? A logística de tantos esses boosters de Star Wars e ainda o X-Wing, né? Acho que eles ficaram com medo de ter essa repercussão no Imperial Assault. Porque o problema do Imperial Assault é que você compra ele e você fala assim, dá pra ter o Han Solo, mas só vem um token. Então eu tenho que comprar a expansão pra ter a miniatura do Han Solo. Eu tenho que ter a miniatura do Chewbacca. Eu tenho que ter a miniatura daquele personagem. Daqui a pouco você tá, tipo, com 500 expansões de miniaturas compradas, porque é Star Wars, né? Você vai querer ter aqueles personagens de qualquer forma. É porque, assim, eu tenho o Imperial Assault, que eu acabei passando o Arcadia Quest pra frente, e a questão do Overlord dele é bem interessante. Muita gente fala que ele é um recap do Descent, né? Que muita gente fala, esse aqui é um Descent com temática de Star Wars pra vender o peixe, sabe? Não é ruim por conta disso, mas é um excelente jogo de Dungeon Crawler e a questão da campanha dele é bem legal. Mas é uma pena que não foi pra frente, né, cara? É uma pena mesmo. A gente teve bastante jogo também que tava prometido pro ano passado e postergaram pra esse ano, ainda também nem tem prazo, né, de entrega. Acho acho que dois jogos que eu citaria aqui, um que o Will falou já no começo do podcast, que é o The Manhattan Project. Eles prometeram até o comecinho ali de fevereiro, né? Mas ainda não sei exatamente se vai ser isso ou vão postergar mais. É, eles falaram que tava com problema com papelão, né? Que sim, eles falaram assim que eles foram utilizar um papelão diferente, e daí teve que importar, não sabia qual que era o trabalho com aquele tipo de material, né? Então acabou atrasando. É. Outro jogo que também, que eu fiquei na esperança que saía rápido e não saiu, por mais que seja da editora Grow, que foi o The Castle of Burgundy, né? Que é um dice placement que parece ser bem interessante e que eu quero muito jogar. Postergou, né? Eles fizeram a propaganda muito tempo atrás e acabou sendo anunciado pra comecinho desse ano. Vamos ver se vai sair mesmo, né? Outro excelente jogo que muita gente falou no ano passado muito dele e que chegou no Brasil no começo desse ano, que foi o Mombasa. É um jogo que eu quero muito e todo mundo que joga ele fala que ele tem uma estrutura muito legal, parte de leilão, parte de você controlar a área. Ele parece ser um jogo bem, bem legal, né? Parece bem bom. Ele parece que combina várias mecânicas, parece bem legal. É isso, né? Tem muitos jogos que foram anunciados, alguns já foram até confirmados as datas. A gente não vai listar todos, porque tem um link que o Gama, lá do próprio Ludopedia, fez, que a própria comunidade alimenta, né? O Celeste já saiu? Já. O Celeste... Eu acho que já vai... Tá começando a ser entregue, porque... Ah, já entregar. Tem uma postagem recente com a foto lá das caixas prontas e já estão sendo enviadas. O Celeste já tá pronto também pra ser entrega. E um monte de editora prometeu bastante coisa, né? Então vamos aguardar. Mas agora a gente vai fazer uma coisa interessante nesse podcast, que é o seguinte: eu passei a lista pros dois lindões aqui, e pra falar de três jogos que mais interessaram eles. A gente vai fazer um suspense, a gente começa do nosso terceiro mais importante pro primeiro, né? Eu vou começar aqui com o Will. Will, antes da gente começar então, de fato, foi difícil fazer essa lista? Tirar bastante coisa? Cara, foi bem difícil fazer essa lista, porque... Você quer fazer menção honrosa antes de... É, não, porque eu li a lista e falei, caraca, só três, rapaz, é realmente complicado. Porque eu vi essa lista, eu queria só fazer umas menções honrosas, porque tem alguns jogos que eu tenho muita curiosidade de jogar, tipo... Uh-huh. E eu acho que são bem legais, que a galera fala bastante. Tipo, eu tenho muita vontade de jogar o Tikal, que é Conclave, tá pra lançar. Uh-huh. Que eu nunca joguei um jogo do Kramer, e todo mundo fala muito bem do Tikal. Uh-huh. Então é um jogo que eu nunca consegui jogar México até hoje, né, que também falam que é um jogo maravilhoso dele. É, eu também tenho interesse. Entendeu? O Castles of Burgundy, porque eu nunca joguei um Feld também. O pessoal fala, não, esse é um dos melhores jogos do Feld, você tem que jogar Burgundy, sabe? Eu olhei pra ele e falei, cara, esse jogo também tá me interessando bastante. E um jogo que me surpreendeu bastante, que eu testei no evento, foi o Taolong, porque era um jogo que eu, tipo, ah, parece legal, mas eu não sei. Aí eu joguei uma partida e eu realmente adorei o jogo, sabe? Achei bem legal a forma como eles integram. O Taolong é produção nacional, né? Sim. Eu adorei como eles misturaram tanto a mecânica quanto com a temática, sabe? É tudo muito bem casado no jogo. Oh, e isso realmente eu achei muito interessante. Acho que Dimensão Rosa é isso, porque se eu falar mais aqui, a gente vai acabar se estendendo muito tempo. Vai fazer a falar a lista inteira. Pois é. Então, revele pra nós qual que é o seu terceiro lugar dos jogos que você tem mais interesse de pegar esse ano. Terceiro lugar pra pegar jogo esse ano é o Terraforming Mars. Uhum. Porque é um jogo que a temática me pegou muito forte, porque eu gosto muito de jogos de tabuleiro que tem essa pegada de ficção científica, assim. Sei. E meus amigos até reclamam que eu tenho pouco jogo de temática antiga ou histórico, porque eu geralmente pego jogo futurista, porque é o que me agrada. E a temática de, tipo, você, sabe, terraformar Marte, sabe, com um estilo de jogo muito legal, porque ele tem toda aquela parte de você, né, meio controle de área, de tile placement. Eu achei muito bonita, a arte do jogo é maravilhosa, apesar da caixa dela não vender muito bem essa arte. É, isso é. Eu olhei pra caixa daquele jogo e falei, ele não parece tão legal. Aí eu vi o tabuleiro montado, assim, em outras fotos, eu falei, cara, jogo bonitão. O tabuleiro montado lembra, pelo menos do tabuleiro principal, se você bater o olho rapidão, assim, lembra o Alien Frontiers, não sei porquê. Sim, sim, porque tem aquele fato de ter um planetão e... É parecido, eu inclusive achei que era o mesmo jogo, quando eu olhei, assim, relance, achei que era o mesmo jogo. É, e eu achei um jogo, assim, que com certeza a galera aqui que joga comigo vai adorar a temática, sabe? E eu gostei muito de como ele também tem muito de resource management, que é uma mecânica que a galera do meu grupo gosta bastante. Sim. Então, acho que é um jogo que eu vou gostar e as pessoas que jogam comigo também vão gostar bastante. Olha aí, da hora. É, Nakai, também eu vou fazer a mesma brincadeira contigo. Antes de você falar seu terceiro lugar, vamos fazer algumas menções honrosas aí dessa lista? Olha, menções honrosas, essa lista, pra ser sincero, tinha bastante coisa nessa lista que eu não conhecia. Aham. Uhum. Eu olhei, eu disse, nossa, que jogo é esse que tá saindo aqui que eu não tô sabendo quando eu fui ver a lista. Mas menção honrosa que eu gostaria de ter na minha lista, primeiro, site, porque não tá na minha lista porque eu já tenho. Uhum. Comprei aí um certo podcaster. É, sim, cara. Esse podcast é meio gago, assim, sabe? Ele é difícil de editar pra caralho. Então, comprei dele, o site tá aqui, bonito. É, então, acho que assim, vai ser um excelente jogo aí pra quem comprar ele esse ano. Já tá pra sair em breve, né? O outro jogo que eu vi ali na lista, eu acho que ele só roda só ele mesmo, viu? Porque esse dia, tem outros agora que não tá vindo na minha cabeça, que eu olhei assim, que me despertou interesse. Mas então, vamos agora suspense, vamos suspender ele, né? E vamos pro nosso terceiro lugar do Lucas Nakai. Ó, o meu terceiro lugar, eu peguei uma expansão. Ó. É, uma expansão do jogo que pra mim é um jogo muito querido, assim, que eu gosto bastante, que é o Takenoko, a expansão dele, que é o Takenoko Shibis. Sim. E demorou pra chegar aqui no Brasil, né, cara? Pelo sucesso que foi o Takenoko. Sim. É que, assim, como é a Galápagos que tá trazendo, né? Eu percebi que expansão, eles demoram mais pra trazer, né? Bastante, por sinal. Bastante, é. Demoram bastante. E Takenoko, assim, é um dos primeiros jogos da minha coleção, quando eu comecei a colecionar aí board games modernos, né? E eu gosto muito dele, que é um jogo muito gostoso, assim, ele é simples de explicar, ele é bonito, a arte dele, assim, ele é simples e, ao mesmo tempo, ele tem bastante estratégia, se você já começar a jogar mais ele, né, pegar experiência, ele tem um nível de estratégia até alto, assim, né, dá pra você rolar as estratégias e, tematicamente, ele é bem legal, assim, os bambuzinhos e tudo mais. É, e sem contar que é um jogo de Deus, né, foi feito por Deus, né. Quem quer? Assim, é verdade. Ah, né? Antônio Balza, cara, esse cara só faz jogo maravilhoso, sabe, eu nunca joguei um jogo ruim desse cara, então, assim, ele é com certeza um dos meus designers favoritos. É verdade, né, cara, seu design favorito é o Balza, né, eu lembro disso, o Seven Wonders tá no coração, né. Porra, como não? Ah, mas quem não joga Seven Wonders não gosta, né? Eu nunca conheci. Cara, pois é, eu já conheci gente que não gosta, sabe? Então, eu vou abrir umas aspas pra questão do Seven Wonders, que assim, eu acho que quem joga nunca vai reclamar, mas é difícil colocar ele na mesa pra galera que fica com preconceito de jogo de carta, é difícil, mas depois que passa essa barreira é ótimo. Não, eu até entendo que o pessoal fala assim, jogo de carta. Eu falo, não, cara, tenta. Ele, não, mas não parece legal. Não, é só 30 minutos. E aí essa pessoa que ficou, né, meio difícil assim, ela entende o jogo na primeira vez que joga e fala assim, vamos jogar mais uma? Aham, sempre assim. E aí joga de novo, não vem e fala, não, vamos jogar mais uma que agora eu vou ganhar. É impossível aí, você jogar Seven Wonders uma vez só. Não é, não dá. Tem que jogar no mínimo duas, porque é super rápido, né? E quando a pessoa entende, ela fica assim, né, chocada, né? Porque tem essa mecânica de você fazer ação simultânea, e ela perceber isso e perceber que é diferente, né? É o pessoal depois que joga a primeira e aprende a jogar mais fácil. Sim, sim. Mas voltando à expansão, essa expansão eu achei interessante, assim, né? Primeiro, porque é um jogo que eu gosto bastante, e eu gostei do que a expansão adicionou, né? Então ela adiciona, basicamente, tiles novos, né? Na expansão, né? Então tem um tile, são tiles que todos eles têm um símbolo e uma panda fêmea, que o jogo também adiciona um personagem novo, que é a panda fêmea do jogo, né? Então a mecânica que ele adiciona é que sempre que você coloca um tile desses tiles novos, você acrescenta o personagem da panda fêmea. E aí, quando você vai fazer uma ação com o panda, você pode escolher tanto o panda macho como a panda fêmea. Olha que dá. Só que se você escolher a panda fêmea pra movimentar ela, ela não é igual o panda macho que come o bambu. Ela, ao contrário do panda macho, quando você para ela no mesmo tile que tiver o panda macho, os dois acasalam e tem um filhote. E aí o jogo, ele tem umas fichas que representam os filhotes. Aí os filhotes dão pontuação e tem ações ligadas aos tokens dos filhotes. Ah, tem um filhote que permite você trocar um objetivo seu por outro, comprar uma carta, comprar um tokenzinho de água, entendeu? Então criou esse novo mecanismo no jogo, né? Além de ter os tiles novos, né? Tem tile que cresce um bambu de cada cor no tile. No jogo padrão, cada tile tem a cor que cresce um bambu daquela cor, mas tem um tile novo que cresce os três, entendeu? Caraca, que da hora. Tem a fonte do jogo, por exemplo. A fonte do jogo é só aquele tile inicial, mas tem um tile novo que é igual uma fonte, então você pode colocar a fonte ligada num tile mais pra frente, entendeu? Então tem assim, ele tem uns tiles novos com mecânicas diferentes e tem objetivos novos também, né? Então tem cartas de objetivos novos perante as mecânicas novas, né? Então achei assim bem interessante, assim, bem legal pra complementar já esse jogo que eu gosto bastante. Sim, olha que da hora, cara, porque o Takenoko é um bom jogo de entrada, né? Ele é legal porque tem uma mecânica, não é só a questão de ser um jogo só bonito, né? Porque normalmente tem muito jogo que é bonito, mas a mecânica não segura. E esse jogo, não, a mecânica dele é bem da hora. Eu joguei uma vez só. É uma mecânica elegante, né? É que é uma característica do designer, né? Ele tem mecânicas que são simples de entender, mas são elegantes, né? Sim. Ela tem uma profundidade que você, depois você joga mais do que uma primeira vez, você começa a entender bastante, né? Bom, agora é a minha vez de fazer minhas menções honrosas. Antes de falar meu terceiro lugar, cara, eu tenho uma lista aqui. Eu fui anotando anotando um caderninho aqui, mas é, a Ludofy prometeu o Caverna. Eu ainda não joguei o Agrícola, então eu quero jogar muito os dois jogos, e o Caverna parece ser uma coisa bem legal também, pelo que eu li bastante sobre ele. É, o Caverna tem vontade porque eu joguei o Agrícola e eu amei. Ó, eu só não comprei porque o preço praticado pela Devi depois que ele esgotou foi meio escroto. É, foda. É igual comprar Stone Age, né, cara? É impossível. Rapidinho, só você falando do Caverna, que tava falando, você me pegou de surpresa das Missões Rosas, que você não tava na nossa pauta de... mas surpresa. Eu faço isso só pra zoar mesmo. Então. Aí eu lembrei de um que eu pensei em colocar na minha lista, mas não foi, que é o Fist for Odin. Sim, e tá na minha lista também. E muita gente fala que ele é uma mistura de Agrícola mais Caverna, mais Patchwork, naquela questão de você gerenciar seu inventário, seu, digamos assim. Tipo Resident Evil, pra quem jogava, sabe? Que a questão de você gerenciar o seu inventário. E parece muito da hora, né, cara? Acho que vai vir pela antiga Funbox, a atual Mandala, né? Sim. Sim, e parece ser bem interessante. Outro jogo que eu coloquei aqui, que é... A gente falou de jogos de Overlord, vai vir também um que não vai precisar mais de Overlord, mas a primeira edição era, que é o Mansion of Madness. Né, pra quem gosta de Cthulhu, né? Cthulhus e outros grandes anciões. E outro que eu coloquei aqui foi o... São dois, mas... Aqui tem o Trajan, que acho que... Não sei se você fala Trajan ou Trajan, como fala. Trajan. Eu falo Trajan. Quando eu leio Trajan. Eu falo Trajan. Sim, que parece um jogo bem legal, porque ele tem uma bacia de poderes que você vai utilizando ela, assim. Parece bem legal essa mecânica dele. E todo mundo que joga, parece que vai ser pela Gigante Jogos, né? Então, não sei se necessariamente vai ser esse ano. Eu quero que a Gigante ande logo com os lançamentos dela, que eu quero muito Estúdio Esmeralda. Exato. E eu quero, tipo, lança logo esse, que você lança logo o Estúdio Esmeralda, porque eu tô, sabe? Outro que eu coloquei só pra encerrar aqui a menção rosa foi aquele Great Western Trail, que é um jogo até recente, e pra prometer pra esse ano, achei até interessante isso, e tô bem de olho. Mas, chega de enrolação, eu vou falar um jogo aqui, o meu terceiro lugar no meu top 10, que é Dungeons and Dragons Tiranos do Submundo, né, o Underdark, que é um jogo que vai sair pela Cronos, né, Will? Cara, é assim, pra quem gosta de D&D, mas não gosta daquela questão de só de evoluir monstro e tal, e gosta, por exemplo, do excelentíssimo Lords of Waterdeep, e acho que ele é um irmão do Waterdeep, fácil, né, porque... Sim. Ele, primeiro que vai ser uma questão de controle de área muito interessante, e ele vai ter uma mecânica que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, de deck building, que parece ser muito da hora. Eu até fiquei pensando, tipo, deck building com controle de área, essa mistura pode ser bem interessante, e por isso que no meu terceiro lugar tá o Tiranos do Submundo pela Cronos Editora. Então, o meu segundo lugar, na real, é um reprint barra atualização, né? De um jogo que já foi lançado aqui, que é o Dominion Second Edition. Porque eu sou um cara que, ano passado, eu conheci a mecânica de deck building e eu simplesmente apaixonei sinistramente. Então, tipo, todo deck building que tá saindo aqui, eu tento comprar, porque é um jogo que eu gosto muito e meu grupo, assim, ama de coração, sabe? Tipo, a gente tem o Star Realms, o Quarius e o DC Deck Building. E, tipo assim, toda vez que a gente joga, ele é o fillerzinho da galera. Ah, vamos jogar? Antes de começar a jogar um jogo grande, então vamos lá. E todo mundo vai lá, joga aquele deck buildzinho pra dar respiração. E eu quero muito Dominion porque ele é o pai da mecânica, né? Ele foi o primeiro jogo de deck building, né? Sim, começou ali com a mecânica bem da hora. Começou com ele, e o pessoal falou que o Second Edition, ele corrige muitos erros que a galera tinha de críticas, né? Porque não é que Dominion era um jogo ruim, mas como ele foi o primeiro, né? Ninguém tinha muita experiência e muitos jogos, né, começaram a ajeitar as rebarbas, né? Que o Dominion deixava como jogo de deck building. E nessa segunda edição, o designer teve essa responsabilidade de dar uma melhorada, né? Em tirar alguns combos muito apelões e tal, e até rever algumas regras pra deixar o jogo. Então, eu falo com alguém sobre, cara, eu gosto de deck build, eu falo, você já jogou Dominion? Eu falo, não. Aí eu falo, pô, você tem que jogar Dominion. Eu falei, não, um dia eu vou jogar. Calma, só tô esperando a Conclave lançar. Tá, mas você sabe, né, que Dominion é um saco sem fundo, né, se você for atrás de tudo que foi lançado, né? Ah, não, assim, então, deck build é um problema por causa disso, né? Ele não é colecionável, mas ele é colecionável, né? Ele só vende de uma forma diferente, mas sim, eu realmente tô muito interessado nele, meus amigos estão muito interessados, então eu só tô esperando o lançamento dele pra adquirir minha cópia. E por incrível que parível, também temos um Dominion na posição 2 do Lucas na casa, né? Pois é, o Will roubou aí uma indicação minha, que foi o Dominion também, o Dominion segunda edição. Por que que eu tá na minha lista, né? Pra ser sincero, eu nunca joguei nenhum jogo de deck building, no entanto, eu sempre tive muita vontade, porque eu não conhecia a mecânica, né? Na verdade, assim, por que que tá na minha lista, na verdade, né? Porque eu sempre fui muito fã de card game, principalmente trade card game, né? Porque Porque antes mesmo de jogar board games, eu sempre joguei muito card game. Por exemplo, Magic, eu joguei muito Magic. Aí fica aí um abraço. Abraço pro Wilk, que gosta de Magic. Abraço pro Wilk. O maior fã de Magic do universo, né, cara? Do universo, com certeza é ele. Deixa eu falar uma coisa pra ele aqui. Um beijo, Wilk. Desculpa, tá? Da última vez eu não mandei pra você, mas toma aqui um beijo pra você, ó. Então, eu sempre joguei Magic, eu joguei por muitos anos Magic, eu sempre gostei, né, de trade cardinha. Depois eu joguei um pouco de Pokémon, né? Aí agora saiu Star Wars Destiny e eu comprei Star Wars Destiny, né? Assim, é um saco sem fundo sempre, né? É um saco sem fundo, tô ali no trade card game. E aí eu conheci essa mecânica, eu fui ler, né? Porque eu via muitos sites de review, né? Site gringo, que falava assim, ah, meus top jogos da vida, ou sei lá, meus melhores jogos desse ano. Cara, e Dominion sempre tava lá, sempre tava. Eu olhava assim a capa dele assim e falava, nossa, a capa meio fininha, né? Eu olhava assim, cara, por que todo mundo... E toda, enfim, todo site que eu olhava tinha Dominion na lista. Caramba, aí eu fiquei curioso, né? Pô, todo cara lá que eu vou ver, bota na sua lista de top 10 da vida, top 10 do ano. Aí eu fui lá ver, né, o que se tratava. Aí que eu conheci a mecânica de deck building. Eu falei, nossa, que interessante. Porque eu faço deck building quando eu tô trade card game, né? Eu vou lá. O problema é que você gasta muito dinheiro com isso. É, e gasto. E pô, não, e é um jogo que já vem com todas as cartas. E a mecânica dele é você fazer o deck building enquanto você tá jogando. Aí eu achei isso genial, assim. Sim, é fantástico. Essa parte do deck build é a parada mais interessante. E o que é mais interessante é ver gente que só tá acostumado com um TCG ou com um jogo de carta que não tem necessariamente um deck build, olhar funcionando a mecânica e falar assim, caraca, como isso aqui tá funcionando, não, cara? É muito legal. Quando eu vi, eu fiquei maluco, porque assim, porque eu já tô acostumado com o deck building tradicional de TCG, de você comprar os boosters, as cartas e montar. E aí quando eu vi isso, caramba, que sacada o cara teve que inventou isso, foi o cara do Dominion que foi o primeiro? Foi o cara do Dominion. Eu falei, cara, que sacada esse cara teve, que ele pegou, que era um card game, né, que já existia, né, que Magic sempre existiu aí desde 1900 bolinha, e aí ele foi lá e, pô, se eu fizesse aqui, desse já todas as coleções pra pessoa, e todo mundo começa com o mesmo deck, e durante o jogo as pessoas vão comprando a carta, ou vão descartando as cartas que não quer, e vão otimizando o seu deck on the fly, assim, durante o jogo. Do jeito que você quiser. Não, nossa, achei sensacional. Não, e uma coisa que me pegou, você falou assim, esse pessoal do que gosta muito do TCG, cara, tipo, porque boa parte da galera que joga comigo, né, do meu grupo mais fixo, todos eles vieram do TCG, então, tipo, sim, a galera que jogava Yu-Gi-Oh!, jogava Magic, então quando a gente botou o deck builder na primeira vez na mesa, eles falaram, cara, tudo que sair desse tipo de mecânica, agora a gente tem que comprar, porque sabe? É. Porque a vantagem maior do deck building que eu vejo, assim, é, por exemplo, você quer jogar, sei lá, Magic com seu amigo, então você tem que montar seu deck e o cara tem que ter o baralho dele pra ele montar o deck dele. Sim, e às vezes nem toda pessoa tem essa paciência, né, de nossa, ver qual carta vai combar com isso, que eu faço, e muitas vezes é um impeditivo, né, porque, por exemplo, se o cara não tiver na sua vibe, por exemplo, você tá numa vibe competitiva, tipo Magic, ah, eu jogo T2, eu gosto sempre de estar jogando lá o T2. Se você não tiver amigos que estão lá sempre jogando T2, você não vai ter com quem jogar. Sim. Porque a pessoa não vai estar disposta a montar o deck. E outra coisa também de deck build é que assim, é que todo mundo começa igual e você monta na hora, não é que a questão do metagame que você tenta olhar pra você montar seu deck pra participar e tal, e talvez ele não ser aquele que você tá esperando, né? Isso no deck build em geral, por exemplo, o Star Realms, cara, é fantástico ver a sinergia das cartas. É uma coisa que funciona muito bem, principalmente em todos os deck builds, são a questão da sinergia, né? Das cartas conversarem ao mesmo tempo que tá jogando e você fazer ver aquele combo que era pra dar só 5 de dano, dando 200 de dano, é muito absurdo, cara. Não, e uma coisa que eu acho mágica é quando o deck building ele funciona muito bem pro iniciante. Porque, por exemplo, eu gosto muito do Star Realms, mas o problema do Star Realms quando uma pessoa joga pela primeira vez é que ela não sabe o que faz, né? Uhum. Então, tipo, ela tem 4 facções que funcionam de 4 maneiras diferentes e o cara vai jogar e ele fala, meu Deus, o que que eu faço? Eu tô perdido, não sei qual facção invisto mais, o que essa facção faz? Você tenta explicar mais ou menos pra pessoa e às vezes acaba não caindo muito bem. E aí, por exemplo, eu gosto quando os caras tentam adicionar algumas coisas a mais pra facilitar o jogador. Por exemplo, o DC é o mais popular com a minha galera, porque antes de jogar você seleciona os super-heróis que você vai ter, né? Uhum. E esse super-herói meio que diz como vai ser seu deck. Tipo, ah, ele funciona... E, tipo, se você jogar tais cartas desse tipo, você ganha um efeito extra. Então o cara já fica meio focado em comprar aquele tipo de carta. Então esse outro super-herói, se você tem um deck diverso, tipo, vários tipos de carta, funciona melhor. Isso já dá uma direção pro cara. E o fato de, tipo, fazer ser um jogo rápido, principalmente rápido, acho que a coisa que mais me agrada no deck building é a rapidez dele. Porque raramente uma partida passa, sei lá, de 30 minutos quando a gente joga por aqui, sabe? Sim, porque e mesmo os de galera jogando antes, jogo em inglês. Né? Vamos aqui, então, pro meu segundo lugar. O segundo lugar que eu coloquei aqui foi um jogo que muita gente fala bem. Eu fui dar uma olhada nele recentemente, um jogo de 2012, de 2 a 6 jogadores, que é o Keyflower. E Keyflower, ele é uma questão de você construir suas cidades, tem a questão de alocação de trabalhadores, e os trabalhadores também vale para um leilão que parece ser muito, muito legal, cara. É um jogo que ocorre em 4 rodadas, isso também deve ser bem legal, porque é um jogo, aqui no tempo da Ludopedia, pelo menos, diz até 1 hora e meia, e ele ocorre ao longo das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e cada uma dessas etapas tem efeitos diferentes ao longo do seu jogo, né, cara? Cara, isso deve ser legal porque você coleciona componente, você tem um tabuleiro modular, que é uma coisa também que eu acho... Cara, adoro jogos com tabuleiro modular. Eu também acho muito legal. Eu acho muito legal. Não é o jogo mesmo, o jogo sempre. Eu gosto como o jogo escala também, tipo, né? Sim. Você começa com um tabuleiro pequeno e ele vai desenvolvendo e vai ficando aquele negócio bonito, né? É muito, muito legal, né, cara? Você começa com uma coisa pequena e no final o jogo tá gigantesco, né? Por exemplo, o Eclipse, que faz isso muito bem, eu adoro também. Fica muito, muito legal. E eu tava olhando jogos com temáticas de work placement, né? De alocação de trabalhadores, e sempre tá na lista da galera, cara. E sempre o pessoal fala, nossa, eu amo Keyflower, Keyflower é um jogo bem legal. E parece ser um jogo de dificuldade fácil pra mediana. Então, ele me interessa bastante, assim, principalmente pra novos jogadores que eu tento trazer na minha mesa, né? Então, Keyflower, meu segundo lugar. E o suspense agora vai acabar, porque eu vou perguntar... Na verdade, eu vou falar o meu primeiro lugar, porque eu vou deixar o do Will por último. Uhum. Porque, só pra inverter as coisas aqui, eu vou falar o meu primeiro lugar, que é o Terraform Mars, que a gente já falou bastante, que parece ser um jogo muito legal, com uma temática muito, muito interessante, que eu até fiquei surpreso de terem anunciado pro Brasil tão recente, né? Um jogo que ele explodiu muito no ano passado. Sempre que eu olhava uma lista de melhores jogos do ano, dava o Terraform Mars lá. Acho que semana passada já teve já até expansão sendo anunciada lá fora, né, para o jogo. Uhum. E muita gente tá de olho nesse jogo e, cara, parece ser muito, muito legal. E ele é um dos considerados um dos melhores do ano passado, né, cara? Isso eu achei fantástico. Bom, ele não chega a ser necessariamente um euro, não chega a ser um Ameritrash, ele fica ali no muro, sabe? Mais ou menos ali, né? Na mistura. Sim, é muito, muito legal. Então fica o meu primeiro lugar para Terraform Mars. E o seu primeiro lugar, Lucas Nakai, que deveria ser Imperial Assault. Meu primeiro lugar deveria ser Imperial Assault. É, só que, infelizmente, hoje, no dia que a gente fez a gravação, a Galápagos anunciou que ele foi cancelado. Então eu tive que trocar meu primeiro lugar em cima da hora. E meu primeiro lugar tornou-se também um jogo aí, não sei se é bom ou ruim isso, também da Galápagos, então vai que, né, cancela também o jogo, é, não sei. É um jogo que tá atrasando bastante. É, que é o Mansions of Madness, que você também comentou no seu Menções Honrosas, porque um tipo de jogo que eu gosto muito, quem joga aqui, quem me conhece, sabe que eu gosto, são jogos com miniatura, jogos de estratégia, Dungeon Crawler, eu gosto muito. E mais recentemente, assim, um jogo que eu também com miniaturas e também com exploração que eu adquiri recentemente foi o Betrayal on the House on the Hill, né? Que eu adquiri recentemente e tal, né? E eu gostei muito da mecânica dele, né? De você ir revelando os tiles conforme você vai explorando, né? Uhum. Os tiles de local, né? E no Mansions of Madness, segunda edição, ele acontece semelhante, né? Já é uma característica que eu gosto, assim, esse lance de você entrar numa mansão, né? E você ir lá explorando e abrindo os tiles, acho isso muito legal. Assim, dá uma sensação, assim, meio assim, Resident Evil, assim, né? De exploração, de você entrando na casa. É muito legal. Logo que a Galápagos anunciou aquela propaganda toda, que ela ia lançar simultâneo, né? E tudo mais, eu fui pesquisar sobre o jogo, né? E eu vi que isso, na verdade, é uma característica da segunda edição, né? Porque na primeira edição do Mansions of Madness, já era o setup do cenário, ele já era pronto. Então você já pegava lá o cenário e montava. Essa característica de ser revelando tiles com o tempo é da segunda edição, que foi permitida pela implementação do aplicativo, né? Sim, que é o aplicativo que ele já o algoritmo dele vai dizer como que vai ser o mapa, né? Ele vai fazer ele proceduralmente, né, com os tiles daquele cenário. Ele vai decidir, nessa porta aqui vai estar o quarto tal, e naquele quarto vai ter uns itens específicos, né? Então eu gosto muito desse estilo de jogo, né? A temática me agrada bastante. Falando nessa temática, você jogou alguma coisa já de Eldritch Horror, Elder Sign, jogou alguma coisa assim? Eu joguei o Elder Sign no tabletop, joguei, né? E dos Arkans eu não joguei nenhum ainda. Não cheguei a jogar. Preciso jogar. Cara, você vai adorar. Bota na lista aí, cara. Eldritch Horror. É um jogo demorado, um jogo difícil pra caramba, mas uma coisa, jogos que são baseados ali no tema de Lovecraft, né? Eles são jogos muito narrativos, cara. As cartas que você vai pegar tem uma historinha, te dá um contexto, não é só role dado, espere o resultado tal. Isso não, é muito legal. É o que faz por exemplo, os jogos de Eldritch Horror ser tão legais, né? Que nunca é a mesma partida, né? Não. Porque você vai contar uma história diferente toda vez que você joga ele, né? Ele é bem temático, né? Ele é bem temático, né, o jogo. Né? Sim. Por isso que eu tô esperando ele, porque eu gostei bastante dessa questão do aplicativo controlar, né? Assim, não tem muitos jogos no mercado, acho que tem esse conceito de aplicativo controlando, né? Começou isso com o Decent, né? Que o Decent também era Overlord e resolveram colocar o aplicativo Companion lá, que o pessoal gostou. É um aplicativo que veio da própria Fantasy Flight, né? Ela falou assim, olha que interessante, vou pegar os jogos aqui que a galera já não queria muito jogar, porque o mestre já sabia o story e tal, e vamos deixar uma coisa mais possível procedural, isso deu uma rejogabilidade no jogo, né? Sim, eu achei legal. E eu li alguns reviews, né, que eu falei que tem um pessoal que torce o nariz pra esse tipo de interação, né, com aplicativo, né? Eu, particularmente, eu acho que bem implementado. É interessante, que nem eu tenho o XCOM também, né? Eu gosto bastante de como o aplicativo é implementado no XCOM. É, no XCOM é legal pela a forma que ele coloca urgência no jogo, né? A urgência, é legal. E no Mace eu gostei também, porque eu li alguns reviews, né, lá, tanto lá de fora como pessoas aqui do Brasil que jogaram, uhum. E todos eles elogiaram a questão do aplicativo ter substituído o Overlord. Sim. Porque uma crítica muito grande que tinha no jogo original é que, o setup era muito demorado, ele demorava demais, porque tinha muito detalhe, tinha muito item pra colocar em salas específicas, muitas cartas específicas, componentes específicos que tinham que ser colocados nos cenários. Eu vi até um review, inclusive, que ela comentava que às vezes errava o item que tinha que colocar no lugar, uhum. E isso ferrava tudo, porque deixava super difícil, mas foi um erro, assim, só de setup, porque ela pensou, como tinha muita coisa pra colocar, ela se enganou no item que tinha que colocar no lugar, e isso às vezes ferrava o cenário inteiro, e isso mata, que o aplicativo, o setup do jogo ficou, tipo, 5 minutos. Aí você só vai lá, seleciona o personagem, e como o jogo vai montar todo o cenário dinamicamente, né, conforme ele já montou no algoritmo dele, não tem que botar nada, né, porque o jogo sabe qual que é o tile, qual que é o item que vai estar naquele tile, que monstro vai aparecer, entendeu? Então, eu acho isso super legal, porque ele deixa o jogo bem prático, ele fica até mais imersivo, né, porque eu vi que tem a questão de ter efeito sonoro, né, ele possibilita algumas coisas de gameplay que não teria com Overlord, né, então eu achei bem legal, assim, eu tô bem ansioso pro esse lançamento. Will, então, agora contigo, eu inverti a ordem, eu quero saber de você, qual é o seu primeiro lugar, desculpa, que tá na sua lista dos jogos aguardados pra esse ano? Então, o meu primeiro lugar, que é um jogo que já foi citado aqui, que é o D&D Tides of Underdark, porque o que me chama a atenção é o fato dele ser um deck building, é claro, mas principalmente porque ele também tem o fato do controle de área, que é uma mecânica também que eu gosto muito, sabe? E é uma mecânica que o meu grupo gosta bastante, porque o Blood Rage aqui é sucesso total. É sucesso aqui, total galera. Aqui também, cara, é muito bom. E o fato também de ele ter adicionado miniaturas, né? E é um jogo com uma arte que eu olhei e eu falei, meu Deus, que jogo bonito. A capa desse jogo é linda demais, cara. Como que pode? Sim. É bonito mesmo. Abri aqui pra ver aqui. É um jogo bonito e o pessoal falou tão bem, assim. Eu falei, gente, né? O jogo tá com uma arte maneira, tem mecânicas que eu gosto. A única coisa que eu tô meio receoso é o preço dele, né? Porque ele parece que vai ser um jogo de muitos componentes. Mas é aquele negócio. A galera já tá com a pegada de D&D aqui, porque Lords of Waterdeep é um dos jogos que mais vê mesa aqui também. Sempre. Aqui em casa, né? Você tá participando do desafio 10x10? Tô. E aparentemente Lords of Waterdeep tá vencendo. Ele e o Lords é muito bom, né? Muito gostoso, né? Acho que um dos jogos que eu mais joguei em 2016 foi o Lords of Waterdeep. Ah, depois do DC Deck Building, ele foi também o jogo que eu mais joguei, porque toda hora chegava alguém, vamos jogar um Waterdeep. E eu falava, quem que vai trazer esse Tyrants of Underdark mesmo? Vai ser a Cronos Games, porque pelo menos foi o que o pessoal falou lá, né? Não é nada confirmado, que eles estão com direitos da marca D&D no Brasil agora. Caraca, né? Somente pra board game. Provavelmente eles vão lançar tudo. Tem chances de sair, então, o Lords of Waterdeep? Ah, eu não duvido não, porque eu considerando que é um jogo vender pra caralho, cara. É um jogo de muito sucesso, é um jogo que todo mundo fala muito bem, é um jogo que é ótimo pra jogador novo, pra jogador velho, sabe? E na real, eles nem têm tanto trabalho até, né? Porque o processo de tradução do jogo também é traduzir carta, né? Basicamente, né? É, sim. Porque aqui o meu mesmo, eu fiz paste-up com as traduções que o pessoal disponibilizou no Ludopedia, que tinha uma galera que ficava com dúvida, essas coisas, eu falei, já resolvi esse problema, e a galera já joga esse jogo aqui, eu nem preciso mais explicar a regra, já, o nego já se jogou tanto que já sabe até explicar pros outros até. E é bem tranquilo nas regras, né? Assim, tem algumas cartas, sim, mais específicas, mas depois quando você já pega assim o jeito, até quem não mancha tanto assim, né, ele vê até pela iconografia dos cubinhos ali que fala na carta, até consegue entender na maioria das vezes, né. Com isso eu falei, não, então tem que pegar esse jogo aí, porque ele tem deck building, ele tem controle de área e ele é D&D, então tenho certeza que eu e o meu grupo se vão gostar bastante, a gente vai jogar bons loucos. E pra gente encerrar esse podcast, a gente vai dar uma olhada também no mercado internacional. Tem muitos jogos que estão sendo anunciados pra esse ano. O próprio BGG fez uma votação dos jogos que estão pra vir esse ano. E eu quero perguntar pra... A gente vai fazer um papo aqui só geral assim. Eu, por exemplo, eu tenho um jogo aqui que ele é praticamente uma releitura de um jogo que foi recentemente lançado aqui no Brasil, do Robson Crusoe, que é o First Martians, Adventure of Red Planet. Não sei se vocês conhecem esse jogo. É uma releitura do jogo que você tá numa ilha e, na verdade, você está em Marte. Ah, que legal. Legal a temática. A temática é legal e parece ser interessante, né, cara? Porque parece ter muita coisa interessante, você gerenciar muito recurso e outras coisas nesse sentido, né? E, mas ele é uma releitura direta do Robinson Crusoe? Então, é do mesmo designer. Ah, do mesmo só designer. Só que não, eu não cheguei a ver muitos detalhes da parte de mecânica, mas a questão de você sobreviver no planeta, né? Isolado ali, né? Eu acho bem interessante também nessa questão de temática. É bem legal. É, inclusive, o Robinson Crusoe, é um que eu também adquiri recentemente também. É muito legal mesmo, assim. Entrou, assim, no meus tops, assim, jogo co-op. É muito legal, assim. Te dá uma sensação de urgência, assim, de você tá vendo que não tá dando, que vai, não vai dar certo. É bem legal. Pois é, pois é. É algum destaque, né, Kai? De algum jogo lá de fora? Você queria sim, falar? Sim, eu tenho, na verdade, dois destaques, né? Fazendo um gancho com o começo do podcast que a gente citou aí, jogos aí, o melhor jogo que eu tenho hoje, atualmente. O Arcadia Quest, eu tô aí aguardando dois jogos da série do mundo de Arcadia. Um é uma continuação direta do Arcadia Quest, que é o Arcadia Quest Inferno. É uma expansão, ele é standalone ao mesmo tempo, porque ele, na verdade, ele é standalone, você pode comprar ele separado, né? Ele vai sair agora, ele vai ser lançado em fevereiro, né? Foi financiado com Kickstarter ano passado. Eu peguei disso. Ele. Isso, é. E, inclusive, eu peguei ele antes de comprar o Arcadia Quest. Isso foi genial, cara. Eu peguei ele porque eu fiquei tão, assim, impressionado com a quantidade de miniaturas que vinha, e eu, como eu gosto muito de jogo com miniatura, ele vinha muita miniatura no Kickstarter, né? Os Kickstarters que a Community or North faz, eles vêm muita coisa extra, né? Sempre. Você fica muito tentado a pegar a versão de Kickstarter, que vai vir muita coisa a mais. Então eu peguei, né? Então tá pra chegar aí, eu imagino que, com sorte, mês que vem, até o final do mês que vem chega, né? Ele, um monte de miniatura, e é muito legal, porque vem um monte de miniatura, cenários novos, né? Agora é no inferno, muito influenciado pelo diabo, né? Então agora os inimigos são os demônios, o diabo. Você pegou com a Pets? Peguei, eu peguei também. Eu peguei com a Pets. Mas adiciona uns Pets, assim, como se fossem uns pokémons, e eles se vai evoluindo eles também. Sim, é, tem essa nova mecânica, que tem os Pets, que são como se fossem pokémons, eles, inclusive, têm três estágios, né? Assim como os pokémons normalmente têm. É uma mecânica simples, né? Na verdade, os Pets são como se fossem suportes, né? Eles ajudam, assim, ah, se o Pet tá junto com um herói seu, se você rolar um crítico, você dá um dano a mais, entendeu? Aí tem alguns defende, né? Isso, alguns defende, tipo a tartaruguinha. A tartaruga tá junto com você, aquele herói tem um lado a mais de defesa. Aí tem coisas do tipo, né? E a expansão do Pets também é um jogo que acrescenta uma história a mais. Então ele vem tiles, ele vem miniatura, ele vem inimigos, entendeu? Então é uma outra história. É absurdo, né, cara? Como que essa franquia se tornou tão popular dentro da comunidade? Muito popular. E outra também, aproveitando que eu tô aguardando, que eu joguei esses dias no Tabletop. Bendito seja o Tabletop pra gente conhecer jogos novos, né? Porra, nem fala. Eu procurei casualmente, é o que eu vou falar agora, que é o Masmorra Dungeons of Arcadia. Eu falei, o jogo acabou de sair. Também ele foi financiado por Kickstarter no ano passado. Eu quase peguei, eu só não peguei porque já tinha pegado o Inferno. Eu falei, não, já é jogo demais. mas eu me arrependi. Eu devia ter pego. Já tô arrependido, porque ele veio várias miniaturas a mais. Veio uma miniatura que é baseada no Frog do Chrono Trigger. Caraca, que da hora. Veio uma miniatura que é baseada no Ezio. Tem um monte de miniatura legal. Mas vocês sabem a história desse jogo, né? Que ele é o Masmorra de Dados. Sim, né? Isso que foi lançado aqui. E foi adaptado, né? Pro universo de Arcade, sim. Né? Então, logo que eu vi esse Masmorra Arcade, eu olhei assim, fui ver lá o que que se tratava. Puta, achei super legal. Aí um amigo meu comentou, pô, mas esse jogo aí não é Masmorra de Dados? E eu, aí eu fui lá ver, olha, não é que isso aqui é o Masmorra de Dados mesmo? E eu falei, nossa, que engraçado, né? Tu tem, né, o Will, o Masmorra, né? Eu tenho Masmorra. E segundo as pessoas me falaram, eu ainda tenho que pesquisar direito, tem como você adaptar o Masmorra para as regras do Arcadia. Aí eu olhei. Que eles puliram, né, as regras. Uh-huh. Né, sim, eles melhoraram, né? Redondinho. Porque aí ele falou que é o Masmorra de Dados, eu falei, nossa, Masmorra de Dados. Aí quando eu peguei e olhei os designers do Masmorra de Dados, eu olhei a caixa do Masmorra Arcade, eu falei, são os mesmos designers. Eles pegaram, contrataram os caras, pegaram os direitos e tal, e fizeram o mesmo jogo no mundo do Arcade. Aí, puta, aí é sensacional, né? Aí são miniaturas novas, aí, e eles melhoraram o jogo, né? Então é o Masmorra já que já existia, né? O brasileiro, né? Com regras novas pra deixar o jogo melhor, né? Então eles acrescentaram algumas coisas e tal. É o que falam desse jogo, do Masmorra Dungeons of Arcade, é que é um jogo que, se você achava que Arcadia Quest era jogo pra filha da puta, esse jogo é pra mais, filha, cara, da puta. Não, cara, essa é uma constatação, cara, porque eu fui jogar esse jogo no Tabletop com meus amigos, né? Uhum. E aí, pra testar, não, falei, e achei até estranho, porque eu falei, puta, o jogo acabou de sair e já tem no Tabletop. Os caras são sensacionais, né, os modders, né? O cara já pegou o... Ai, esse jogo tá com mine e os caras nem deixam respirar, cara. O jogo já saiu, acabou de sair agora, os caras estão recebendo agora, o cara já recebeu, já escaneou tudo, já botou lá no Tabletop pra jogar. Aí eu fui lá jogar com a galera, fui jogar o jogo fala que a estimativa de tempo dele é uma hora de jogo, pra jogar rapidinho, né? Só que aí, eu fui jogar, né, com o máximo jogadores, que é 5, se eu não me engano, né? Começamos a jogar às 11 da noite, o jogo foi acabar às 5 da manhã. Por quê? Caramba. O que acontece? que tanto? Então, porque o jogo é de filho da puta. Porque fica todo mundo tentando impedir o outro. Porque assim, como que o jogo funciona? Explica pra o pessoal entender que não conhece o jogo. Uhum. O jogo, você vai explorando uma masmorra, né? Uma dungeon, né? E você vai virando os tiles. Assim como o Betrayal que eu comentei agora há pouco, você vai virando os tiles. E aí, cada tile, ali acontece uma coisa. Tem tiles que tem monstros, tem tiles que tem armadilha e tudo mais. E o jogo é um jogo competitivo, né? E ganha aquele que alcançar um determinado número de pontos de experiência. Então, acho que é 16, se eu não me engano. Chegou em 16, você ganha o jogo. E o jogo, ele tem alguns perks, assim, né? Passou do nível 7, sobe de nível. Aí, quando você sobe de nível, você abre algumas skills no seu personagem, né? Que é uma cartinha que representa a skill. E aí, tem mais uns 3 perks que você, a cada 7 levels, a cada 7 níveis de XP, você sobe um nível. E aí, o que acontece? Quando o cara tá ganhando, se ele morrer, ele perde toda a experiência até o último nível que ele ganhou, entendeu? Então, o que acontece? Só tá jogando lá. Aí, tem um cara que tá puta, esse cara vai ganhar. Ele tá perto de ganhar. Todo mundo vai lá e foca pra ferrar ele. Aí, ele vai lá, volta. Aí, ele volta tudo pro último nível que ele tava. E aí, fica todo mundo nesse de focar o outro, de querer o outro não deixar o outro ganhar. E aí, se dura uma eternidade o jogo, entendeu? Não, e aí você falou, é uma mudança de regra. Por exemplo, se você joga o original, o cara, quando ele morre, ele morre. Não tem esse negócio de o cara voltar pro último nível que ele voltou, entendeu? E não sei, agora, não cheguei a ver se tem nesse, mas no primeiro tem a parada. Toda vez que você joga, na outra rodada você é o Overlord. E aí você vai botando os você vai movendo os monstros, entendeu? Em direção. Isso mudaram. Na verdade, uma pessoa só faz esse papel numa borra normal? Não. É tipo, depois que você faz sua jogada como jogador, você faz sua jogada como mestre. E assim mantiveram. Isso, toda vez que você joga seu turno, no próximo turno, você pode mover os monstros até 2 espaços. Você pode mover... É, isso. Aí você pode tanto colocar pra você matar ou pra tentar matar o amiguinho. Isso, né? Isso é bom. Não, esse jogo, assim, ele é bem divertido, assim. É bem legal, assim. Eu gostei bastante. Assim, eu tô aguardando aí. Quando ele sair a versão retail, já que eu não peguei o Kickstarter, eu vou comprar ele. E pra você, Will, quais são os jogos aí? É, o internacional que eu tô muito curioso pra jogar é o Rising Sun. Cara, que é esse jogo foda. Cara, porque é Eric Lang com o cara do Blood Rage fazendo um jogo de miniatura. Eita. Então, assim... com temática oriental. Então, assim, eu falei, ok, você já me vendeu esse jogo, sabe? Tipo, uhum. Porque tem um samurai louco, a arte já do jogo já é... Já me vendeu esse jogo já também, então, já comprei. Sensacional! Tipo, eu olhei as miniaturas e falei, meu Deus do céu, olha que jogo bonito da porra, sabe? E outra coisa que me agradou muito foi as mecânicas envolvidas, porque o cara falou que vai ter mecânica de negociação, controle de área, você faz aliança, e tem coisas loucas, assim, tipo, capturar refém, fazer seppuku, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso muito jogar esse jogo, porque, né, são dois caras que fizeram um jogo anterior que eu gostei bastante, e eu tenho certeza que esse jogo aqui vai pra mesa e nego vai jogar ele até passar mal, entendeu? E as miniaturas são bonitas, hein? Tô vendo aqui agora. Nível do Blood Rage, né? É a mesma galera. Até o artista é o mesmo. Tá aquela nível de qualidade de miniatura que o Blood Rage tem. Seguindo nisso, tem o Poderoso Chefão, né? Que vai sair agora pela Com Minor Not. Cara, outro também que eu tô muito interessado, porque Eric Lang fazendo jogo de tabuleiro. De um dos meus filmes favoritos, sabe? E ele ainda faz questão de fazer um jogo de miniatura, então tá ali pra acabar com o nosso dinheiro mesmo. Né? Então eu acho que vai ser um jogo que vai pegar de jeito. Acho que tem tudo pra dar certo. Acho que o pessoal lá fora já recebeu algumas copas pra review, uns protótipos. E o pessoal elogiou bastante o jogo. O Eric Lang tá pra Kumina igual o Corey Kuniska tá pra Fantasy Flight. O cara tá lançando o jogo e a galera tá comprando e todos os jogos dele estão dando certo, entendeu? Então esse cara é outro mágico nessa indústria. Por último, eu tenho vontade de pegar muito o Attack on Titan, The Last Stand, que é, né, do anime, né? Tá, fez bastante sucesso. A princípio eu não tinha levado muito a sério, porque eu falei, eu não sou muito fã do anime e tal, mas eu falei, bem, aí eu vi os designers, né, eu falei, olha só, Antônio Balsa, primeiro, entendeu? E não contente, o jogo mais legal dele é que ele é um jogo, ele é em 3D, né? Então, tipo, você tem o Titã, você tem que pegar seus meeples, né, movimentar eles, chegar nas partes que causam danos no Titã e matar esse Titã, né? É um jogo com dois designers que eu gosto bastante, que é o Antônio Balsa e o Ludovic Monblanc, né, que é um cara que fez o... Nossa, Cash and Guns. Eu nunca ia imaginar um jogo do Anthony Balsa numa temática de um anime. Ele é um cara que gosta muito dessas paradas orientais, né? Ele tem o Ghost Stories, ele tem o Samurai Spirits. Eu falei, por que não deram um anime pra esse cara fazer? Então, deram um anime pra esse cara fazer, né? Mas eu tenho um pouco de medo, porque eu tenho medo dos jogos de tabuleiro da Cryptozoic, porque pra mim ela sabe fazer deck building. Ainda assim, eu vou tentar dar uma jogada, tentar comprar, se ele tiver com preço legal, porque é um design que eu gosto bastante, fazendo um tipo de jogo que eu nunca tinha visto, assim, com o fato de, né, ele ser em 3D, que é uma coisa que eu nunca tinha visto em jogo de tabuleiro. E a galera tava levando bastante fé, né? Porque, né, o próprio sucesso do anime já ajudou também na alavancagem desse jogo. Bom, então é isso, gente. A gente vai encerrar aqui mais uma edição do podcast Jogatina BG. Eu quero agradecer de coração mesmo os lindos que participaram aqui comigo, porque eu convidei de última hora. Eles, opa, vamos nessa, vamos participar. E vieram aqui, cara, contribuíram bastante. Então, Lucas Nakai, muito, muito obrigado mesmo. Foi uma honra pra mim, que é isso. Sim. E o amigo de coração das antigas também, já, Will Black Music, muito, muito obrigado também pela contribuição aí. Que isso, cara, eu que agradeço por falar desses jogos maravilhosos ainda com você, com o Nakai, e ver o que a gente vai, que a gente vai realmente ter que trabalhar bastante pra conseguir comprar esses jogos. É, é muito jogo, é porque a gente veio com pouca coisa, e você viu que na hora que você falou do Rising Sun lá, o Nakai já tava... É, já tava pesquisando, já. Eu tava pesquisando fortemente ali pra carteira já grudar no monitor e acabar com os créditos ali, né, cara? Bom, gente, a gente vai ficar por aqui em mais uma edição do Jogatina BG. Lembrando, novamente, você pode curtir nossa fanpage, você pode seguir a gente no Twitter. Temos nosso grupo maravilhoso no Telegram, onde a galera tá lá direto comentando sobre diversos jogos tabuleiro. Você pode também assinar nosso canal do YouTube, que tem diversos vídeos. Eu lancei recentemente um vídeo sobre top 5 jogos de civilização, então confiro e corro lá pra conferir. Gente, então é isso, a gente acaba por aqui e a gente se vê no próximo turno. Falou! Até mais, então.